Fala, meu parceiro, paredão W som. Toca o chefinho aí. Johnny, o chefinho. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais das minhas noites. Se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas e não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. Eu lembro quando nós nos conhecemos. Havia mais desejo em nosso olhar. Aquele nosso beijo apaixonado, uma vontade louca de se amar. E agora tudo isso está morrendo. E o que era lindo já não tem valor. Você com essa sua indiferença está matando aos poucos nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você.